Quando pronto, chame torre 118 decimal 95, ajuste 1021. Azul 2772, we don't have your flight plan yet. Confirm the estimate time to departure. Estimate to departure is 1252. Azul 2772, roger, wait for it, clearance. Roger. Salve Salvador, boa. Gol 1891, táxi autorizado, Alfa até antes da Juliette. Alfa até antes da Juliette, gol 1891. Torre Salvador, muito boa. Bom dia, gol 2196, ponte espera de 190, pronto. Bom dia, gol 2196, após a aeronave à frente, inicia com a aeronave à frente ali, mantenha no zero. Faz o início da corrida do colega e ali mantém 1-0, 2-9-6. Hotel Juliette Serra, cabeceiro 1-7 no solo controlado. Gente, Hotel Juliette Serra, solo 1-9, informa o pátio. O pátio 4. Livre táxi, pátio 4. É. Da Golf, autorização Guarulhos. Na minha 312, decolado 20, chama controle 119, decimal 8, bom voo. Controle, soma 19, 8 graus, bom trabalho. Saída da El, Leda, transição ótima, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5522. Frequência do controle 119.8. 340, Zulu 10, Taubaté, Dael, Leda, Mota, com curva direita 5522. 198 é o controle, TAM 3663. TAM 3663, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento e pushback. Vamos lá. Bom dia, TAM 3259, autorização Curitiba no nível 360. Gol. 1891, táxi autorizado, Juliette, portão 07. Portão 07, boa noite, 91. Então 3859, informação Golf, confere, aguarde cópia. Aguardando, está 3859. Salvador, bom dia, da 3304, onde espera da 1-0 para você. Bom dia, da 3304, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, da 3304. Alô, bom dia, Papai Romeu, já mantém? Papai Romeu, hotel Juliette de Serra. Confirme a aeronave. Ali Alfa Tango, prossiga. Tá na mata, então está com o modo 30 local, seguinte da Golf para cópia. Sobrevoa em costa do Sauípe e após o Guatemi. Se liga até o Chile Serra. Clarificação. 12:30. Meu Charlie Alfa Tango, falo que não temos seu plano ainda. Aguarde para a cópia. Azul 2772, are you ready to copy? Ready to copy now, 2772. Azul 2772, clear to Serra Bravo, Papa Serra, via Golf, 6777, flight level 180, Coral Departure, runway 10, first. Right, squawk 0676770260, Salvador approach control 119.8. Repeat please, sorry. Azul 2772, clear to Serra Bravo, Papa Serra, via Golf 677, fly level 180, Coral Departure, runway 10, first, turn right, squawk 0260, Salvador approach control 119.8. Azul 2772, read back correct, report ready to start up, push back and start up. Roger, as possible, coordinate your flight level 160, sir. Azul 2772, affirm. Wait for coordination. 3859, está pronto, cópia Curitiba. 103859, aguarde um minuto. Sente. Braus com 1-1, asa, altímetro no 021. Como é que chama o livro posto? Como é que faz? Azul 2772. Go ahead, sir. Azul 2772, clear flight level 160 to Serra Bravo, Papa Serra. Clear flight level 160, thank you. Tan 3859, pronto, copy. Afirma 3859. Tan 3859, autorizado Serra Bravo, Charlie Tango. Via Upper Zulu 21, nível 360, saída Arbor, após a Lefa, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5515, frequência do controle 119.8. Na 3859, autorizado Salvador para Curitiba, nível 360, Upper Zulu 21, aerovia, decola da 10, Arbor Lefa, curva direita forte, 5515, transponder, controle Salvador 1198. Então 3859, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Voltará pronto na 3859. Contenei 6311, Golf confere, aguarde cópia. Sol 29, livre à direita, chame Sol 121, décima 1. 29. Romeu, Charlie Alfa Tango, já temos seu plano, um minuto para a cópia. Ok, graças. Alô, bom dia, eu vou 1184. Vou 1184, prossega táxi Alfa Juliette, portão Alfa até antes da Juliette. Alfa até antes da Juliette. Salvador, mais uma vez bom dia, TAN 3733, Ciente da Golf, 380, São Paulo, Congonhas. TAN 3733, Golf em curso, Paulo número 3 para cópia. Olha. está antes da Juliette, eu vou 1-1-2-4. 1-1-8-4, autorizado Juliette, portão 06. Juliette 06. Feedback acionamento, está 3859, portão 04. Então 3859, em coordenação com a equipe de solo, livre para o feedback acionamento após passagem de, da aeronave Boeing 737 para o portão 06. Reporte quando pronto para o táxi. Pouso Golf vai para o 06, está autorizado, reporta pronto para o táxi, está 3859. Romeu Charlie Alfa Tango, tem condições de decolar de um pátio com o Pro Nordeste? Afirmo. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, pronto cópia? Pronto. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, autorizado, voo local, restrito 1.000 pés, decolar da pista 17 com Pro Nordeste, transponder 0170, frequência do controle 119.8. Local, Salvador, Salvador, com sobrevoo na conta do Saúl, que após o Guatemi, decola da 1970-1070, está na base, na CPLB 03. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, ciente, para pushback, para acionamento de táxi, chame torre 118-1095. Acionamento táxi decolado, 2-1-5. Tango livre acionamento, chame para o táxi. Oceané 6311, pronto, cópia. Pronto, cópia. Oceané 6311, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, via Upper Zulu 10, Taubaté, nível 360. Saída da El Leda, transição Motiva, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5526, frequência do controle 119.8. Oceané 6311, nível 360. Copiado, autorizado Guarulhos, nível 360, via Frisolo 10, até Taubaté. Daniel Leda Motiva, decolagem piso 10, curva direita 5526-119.8, Oceané 6311. Oceané 6311, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Antes da informação, nós temos uma aerovia diferente aqui, via Frisolo 10 até Piraí. Então vai ser Tabaté mesmo. Oceané 6311, aguarde a coordenação. Ok, prefere Tabaté. Tan 3859, táxi PLB 170, 4 horas e 40, alterna Guarulhos. Tan 3859, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0. Via Taxway Índia, quando pronto, chame torre 118-1095. Seu exemplo, táxi ponto 010, via Índia, reportará torre pronto 1895, 3859, bom dia. Zona livre, táxi, chame para ingresso. Autorizado, vento 160 graus, com o 39, a parte fora do solo. Uno, informo que o centro possui, permanece Upper Zulu 10 até Taubaté. Então 3733, pronto, cópia? Pronto, cópia, 3733. Então 3733, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via Upper Zulu 10, Bubave, Upper Zulu 16, nível 360, saída da El Leda, transição Mótima, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5531, frequência do controle 119.8. 3733 da Santa Cente, autorizado São Paulo, Congonhas 360, nível decola no 0, primeira direita da El Leda, Mótima, Upper Zulu 10, primeira por base, Upper Zulu 16, Bravo, Upper Zulu e roda conforme, 5531.19.8. Então 3733, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Obrigado. Acionamento da 3663 no posição 9. 3663, livre pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Tomarei. Salvador, 6311 do Xamé, puxe acionar na ponte 2. O Xamé 6311, livre pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Então, 3733, portão 1, para pushback acionamento. TAN 3733, aguarde para o push. Aguarde. Chanel 6101, não passou sim para baixar de checar. Chanel 6101, ele pouso na 10, vento no 60 graus, fundo 2 nós, altímetro 1021. Ele pouso na 10, altímetro 1021, no Chanel 6101. Torre Salvador, 3859, ponto 0 do 90, visual contraste na final. 3859, bom dia, faz o banho da gola na curta final, a linha mantém 10. Gente, após a aeronave, ele mantém 10-3859. TAN 3663 acionou para o táxi 17182 a bordo, 4 horas para convite. 3663, confirme autonomia e alternativa. É com fins com 4 horas. TAN 3663, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Patiolo, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1021. Informe que o senhor saiu como número 2 no táxi. Informe no através do portão 5. Tomarei através do 5 até o ponto de espera da 3663. Chanel 6311 para táxi, estamos com 154 a bordo, 5 horas e 30 de autonomia, Fernando Galeão. O Chanel 6311, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, quando, via Taxway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1021. 1021, Libertax, Fiat, Taxway, Tena Posta de Espera, 3, 9, 5, 4. Azul 2772, April No. 3, position 2, Romeo, request pushback in clearance. Azul 2772, pushback in startup approved, report ready to taxi. Roger. Muito bom dia, ingressando na Alfa, o Chanel 6101. O CNE 6101, táxi autorizado via Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. A Alfa reportará antes da Juliette, o CNE 6101, não sei se houve um bird strike durante o nosso pouso, tá, senhor? Em relação à pista, talvez exista um pássaro, eu não sei. O senhor é 6101, paciente. Então, 3733, mais 5 minutos. Valeu. Decolado aos 47, chama controle 198, bom voo. Controle Salvador 198, obrigado, bom domingo, tá? 3859. Torre Salvador, 6319, mantenha o ponto de espera, tiramos reporte de possível colisão com pássaro, estamos providenciando revisão na pista. Então 3663 na escuta do solo? Possibilitar ingresso no pátio à retaguarda? Tem sim. Grato. Azul 2772 request taxi. I have 37 so. On board 0400, Salvador alternate. Azul 2772, clear, checked approved via April 3, April 1. Taxi India, when ready, call tower 118.95 KNH1021. Clearance taxi April number 3, number 1, taxi India, landing point runway 10, contact Salvador Tower 118.95, bye, have a nice job. 3733, me escuta? Na escuta. Você sente que foi a solicitação de push? A nossa pista encontra-se impraticável, estou aguardando a liberação da pista para iniciar o seu push. Aqui a gente já tem 3 aeronaves no ponto de espera. Aguardando. Obrigada. Azul 2772, are you able to take off from runway 17? Yes. Because runway 10 is impractical. Roger. Azul 2772, taxi approved by April 1. Taxiway Lima, Mike, report on Quebec. Okay, taxi approved April number 1. Lima, taxiway Mike, report Quebec, 2772. Salvador, eu vou 3733. São 3733, livre pushback, acionamento, reporte pronto para o TAC. Livre, reportará, são 3733. Foi pássaro na pista? São 3733, afirmo. Eu estou aguardando a liberação. Fail to take off 17, first turn to right, and your departure will be cut out. Okay, runway 17, departure turn right, Azul 2772. Can you confirm to me right, sir? Turning left. Salvador, ground, Azul 2772, confirm is turning left or right at takeoff. Salvador, muito boa tarde, Gol 9098, ciente da Golf, gate 07, autorização Galeão. Gol 9098, como está em curso Golf, pronto, cópia. Afirmo, pronto, cópia. Gol 9098, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857, saída da El Leda, pós Irume. Decola da pista 10, primeira curva é à direita, transponder 5546, frequência do controle 119.8. Confirmando 119.8. Autorizado Serra Bravo, Golf Lima, Galeão, via Upper, November 857, da El Leda, Irume, decola da 10, curva direita 5546 e o controle 198. Poderia confirmar o nível? Gol 9098. Nível 380. 380, voo 909. 3 o 9, decolado ao 56, chame controle, 1-9, décima 8, bom voo. 1-9-8, boa. 8, autorização, São Paulo, Guarulhos. Voo 2065, Golf confere, tudo cópia. Firmo. Voo 2065, autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via Upper Zulu, 1-0, Taubaté, nível 360. Saída da El, Leda, transição Motiva, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5544, frequência do controle 119.8. Bem, autorizado Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 360, a rota é conforme o plano, Upper Zulu 1-0 até Taubaté, decolada 1-0, perfil da El, Leda Motiva, curva à direita após transponder 5544 e o controle 119.8, voo 2065. Gol 2065, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará. Para o Paxitan 3733 com 138 a bordo, 1350 de autonomia, alterna com fim. Tan 3733, táxi autorizado. Via Taxiway Índia para o ponto de espera da pista 1-0. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1021. Direita Índia, ponto de espera 1-0, chama torre 1895, TAN 3733, obrigado, dia com 1021. Torre, bom dia, 3733, ponto de espera no zero e pronto para decolar. Bom dia, 3733, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Azul 2772, clear for takeoff runway 17, wind 150 degrees with 14 knots. Clear takeoff runway 17, Azul 2772. Alô, Salvador, gol 2065, gate 08, pushback acionamento. 3733. Do reporte, pronto para o táxi. Autorizado, pushback acionamento, reportar a táxi, gol 2065. Departure 109.8, have a good flight. 2 Salvador, gol na 648. Gol na 648, bom dia, reparto externo. Passa lá. Solo Salvador, gol 9098, solicita acionamento na posição gate 07. 733, só mais alguns segundos solicitados pelo controle para separação para a nave decolar da outra pista. Gente, o TAN 3733. Para o push. Sinceramente, vai mandar pronto para o push, voo 9098. 3733, de decolada 1-0, vento 1-4, 0 graus, fono 4, né? Livre decolagem, tá? 3733. Salvador, bom dia, 6250, a ILS Whiskey. 6250, é o número 2 para pouso, reparte externo. Tá. Passando esse ano agora, 6-4. Vento no 40 graus, como 29, altímetro no 021, aguarde pista livre. Zero. No 648, livre pouso na 10, vento no 40 graus, como 29, altímetro no 021. 021, livre pouso na 10, voo na 648. 3733, decolador 02, chão controle 1 na décima 8, bom voo. 098, TAN 3733, obrigado, bom dia. Reduzindo na medida do possível, a aeronave à sua frente está indo a uma milha e meia da cabeceira. É, reduziram a 6250. Salvador, é 6250, vento no 40 graus, como 4 nós, altímetro no 021, aguarde pista livre. Afirmativa, guardando 6250. Como 648, solo local 04, livre direita, chame solo 121, décima 1. Direita, 21, 1. Autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Pat 1, Taxway Índia. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1021. Pat 1, Índia, ponto de espera torre 1895, obrigado, 2065. Compra aproximação perdida, suba para 2 minutos, tinha um controle 19, decimal 8. 98. Do tráfego Boeing 738 da companhia, livre, push, livre acionamento, livre pushback, reporte pronto para o táxi. Depois da companhia, livre pushback, reportado para o táxi do 909. Paulo Salvador, Gol 642. Gol 1648. Continue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Foi boa, Roma 621, tá uma milha e meia pro externo, baixado pela Vale do Sol. Roma 621, livre pouso da 10, vento 150 graus, como 2 nós, altímetro no 021. E aí, livre pouso, Novembro, Belo Horizonte, Goiás. Turno 648, autorizado Alfa Juliette, portão 04. Portão 04, na minha 48. Salvador, bom dia, gol 2065, ponto espera da 10, pronto, visual aeronave na final. Bom dia, 2065, mantenha o ponto espera, por enquanto duas aeronaves do ILS. Gente, 2065. Vento 160 graus, segundo 2-2, altímetro no 021, aguarde pista livre. Aguarda, 0-3-9-6. Volume 21, solo 09, livre à direita, chame só 121, decimal 1. 021, 021, obrigado. 21 o quê? Desculpe. 21 ou 1? 21 ou 1, é. Da pista no 0, via Pat 1, taxiway India. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1021. Repouso 1 no 0, vento 150 graus com 1 no 9, altímetro no 0, 2, 1. Autorizado com o 3865. Pô, 2065, após o Airbus Tatana, curta final, ali mantém 1 no 0. Deixa, após o Airbus ali, mantém 1 no 0, gol 2065. Salvador, o gol 1184, bom dia, para Recife, está ciente da informação e pronto para a cópia. O 1184, autorizado Serra Brava Romeu Foxtrot, conforme rota do plano de voo, nível 370, sai da Pulca, transição Aracaju, transponder 5556, frequência do controle 119.8. Autorizado Recife, nível 370, conforme a rota do plano de voo, sai da Pulca, transição Caju, o controle 119.8 e transponde 5556. Voo 1184, só confirmando, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. primeira curva esquerda, decola da pista 1-0, voo 1184. Voo 1184, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará pronto. Uno 621, autorizado Juliette, portão 09. Juliette pro 09, vão 621. Oito nove meia, solo 12, livre direita, chame solo 1211. Direita, solo 21, décima 1, tá? 3896. Solo Salvador, bom dia, tá? 3896. Tá 3896, tá autorizado Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, tá 3896. Solo 0, vou 2065. Solo Salvador, vou 9098, ponto de espera da 0 pronto. 9098, mantenha o ponto de espera. Porto Salvador, Azul 5196, final da 1-0. Azul 5196, bom dia, continua a aproximação, guarde pista livre. Guarda pista livre, 5196. Cono 96, livre pouso na 1-0, vento 150 graus, cono 2 nós, altímetro no 021. Do 5196, copiou? 3065, decola 1214, um controle 1-9-8, bom voo. 098 com controle, obrigado aí, bom. Bom domingo. Do 5196, como recebe a torre? Agora sim, copiando 5196. Livre pouso na 1-0, vento 150 graus com 1-1-1-1, altímetro no 021. Livre pouso na 1-0, 5196. Voo 1184, está pronto para o pushback, acionamento, meia dúzia. Pastor 87, parte externa. A 098, após o embreagem azul na curva final, ali mantém no 0. Após o embreagem azul na final, ali mantém no 0, vou dar um 0 na vez. Nove meia, solo aos 1-6, livre à direita, chame solo 1-2-1, décima 1. 2-1-1, 5-9-6. Pastor 87, vento 1-6-0 graus, cono 4-9, altímetro no 0-2-1, aguarde pista livre. Dois, pastor 7.